Okay, we're ready to couple the jet. Roger. Condesia 77 and clear to Echo Delta, Delta Foxtrot. Favela 310 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then Upper November 873 until position Intol. After Intol, you cleared according to flight plan routes. After takeoff from 310, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of the departure 119.8. Squawk 5004 from the 077. Após o tráfego, autorizada a linha em manter. Após o tráfego, pouso a linha em manter, que estou lançando da 3.6. Upper Zulu 10 to November Tango Lima, Upper November 873 Intol, Python Bridge. The departure is Puka with a Zipa transition, squawking 5004, and do you have an altitude course? 5004, the departure control 109.8, and the departure is Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, sir. And flight level 310. Follow 310 Puka departure. Roger, Condor 077, gate 11, call me ready for push and start. Call you ready for start, and I'm ready for the front ticket to the 119.8. I'm sorry, I didn't copy that. And the departure frequency was 119.8, Condor 077. Roger. Follow 1889 no 08, push back acionamento. Portão. Confirme, 1889 no 08, push back acionamento, é isso? Afirma, chame táxi autorizado no 89. Aguantará. Direita, solo 1219. Espera, direita 1219, a chamé 6300. TAM 3662, pista livre, autorizado a decolar, 070 graus, 1119. Iniciando TAM 3662. Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, portal 612, eu chamei a 6310. Autorizado a linha MAC 590, tá 3662, decola os 48, chame o controle em 199 decimal 8. 198, tá, 3662, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, tá, 3662. TAM 3662, contato radar, saída PUCA, suba e mantenha nível de voo 370. 370, saída PUCA, TAM 3662. Oceano 6313, autorizada a sinal de ESA, posso estabilizar. Autorizada a ELS, reportará estabilizado, Oceano 6313. 552, zona 6, prossiga. 130 para Salvador, perto da ponte, por favor. Aracaju. Bloqueado Aracaju, 190, só um minutinho, eu vou chegar com controle a possibilidade da Conde, que a princípio a sua subida seria por Aracaju, senhor. Não, mas é no nível 130, perto da Conde. Gente, eu já tenho aprovado 19, irei contactar o controle, só um minuto. Portão 4, aguarde um minuto para o posicionamento 3165. Tem Lima, pode confirmar o resto? Confirmar, senhor, uma centena alternativa autonomia? Nada decolar, 080 graus, 12 nós. Autorizado táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste 1011. Ponto de espera chama 2189-5189, tem um bom voo. TAN 3165, coordenação com equipe solo. Foi autorizado passar a cauda um Boeing da Gol em direção ao ponto de espera. Após a passagem do mesmo, no portão 4 tem livre posicionamento, chame táxi. Após o voo, está autorizado o treinamento. 3-1-3, está com a pista no visual. Oceano 6-3-1-3, chame torre 1-1-8-9-5. 7-8-9-5-6-3-1-3. TAN 3858, decola ao 51, chame o controle, uma boa noite. Senhora, controle, uma boa noite. TAN 3662? TAN 3662, prossiga. Se dá a vana por esse par. Aguarde coordenação, TAN 3662. Sim, 3662. Controle, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3858, decolou na sua escuta na Momo. TAN 3858, contato radar, saída Momo, submetendo de voo 370. Momo 370, TAN 3858. Que é autorizado pouso, pode confirmar só o vento, senhor? 070 graus, 139. 70 com 13, obrigado. Mantenha o ponto de espera. Controle TAN 3850. Controle, o TAN 3858. TAN 3858, prossiga. Por gentileza, possibilidade de coordenar pro de frutinho? Aguarde coordenação. Obrigado. TAN 3662, autorizar direto Zipar. Direto Zipar, o TAN 3662. Romeu, na Golf 677, nível de voo 130. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Conde. Controle 119 decimal 8, aciona 0260, trip 5206. Na Paranacaju, controle 98, 0260, trip 5206. Correto, trip 5206, parte 3, chame para o pushback acionamento. Ocean Air 6313, no solo 54, libere a direita, chame o solo Salvador em 121, decimal 9. A direita 119, muito obrigado, Ocean Air 6313, até daqui a pouco. Até. 3662, chame Centro Recife na frequência 12685. 2085, obrigado, boa noite. 62. Boa. Paulo, Oxenia 63, Zona 3, Livro Alfa. Oxenia 63, Zona 3, autorizado Alfa, chame ingresso para correção. Chame para ingresso para correção, Juliette, senhor. Chame para ingresso para Juliette, 63, Zona 3. TAM 3858, autorizado direto Frutti. Frutti, direto, obrigado, TAM 3858. Para o TAC 3165 com 118, 4 horas, Campinas. Certo, 3165, táxi aprovado via Pátio Índia, até o ponto de espera pista no 0, gesto no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre frequência 118-95, tem 3165, tem um bom voo. Obrigado, bom domingo, 3165. Bom início, mano, senhor. Hoje na minha 3103, observando o TAN, que agora está autorizado até o ponto de espera, iniciando agora o táxi, tem autorizado ingresso na Juliette, portão 04, 6303. 6303, seguinte, Juliette para o 4, observando o TAN. Iniciando o táxi para ponto espera, Ocean Air 63, zona 3. 60, quanto curva já pode voar direto, Leda? Autorizado, gol no 889. Obrigado. Por favor, dá um pulinho aqui na frente para mim, por favor. Salvador, boa noite, 3165, pronto para tiver dando zero. Boa noite, TAM 3165, autorizado a linha e decolar, vento 080 graus, 12 nós. Autorizado a linha e decolar, pista 10, 3165. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste no 01 no 1, está autorizado a sinal LS, é postabilizado. TAM 3858, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85. Recife 1286, muito obrigado, boa noite. Para Fortaleza, tem um 370 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia no... 604. Colo 604 autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu, na Acro Zulu 19, nível de voo 370. Decola pista no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle opera em 19 decimal 8. Aciona 50 no 5, gol 1604. Autorizado Fortaleza nível 370, aerovia Upper Zulu 19. Decola da 10, curva à direita, saída Momo, transição Frutti. 50 no 5, transponder 1198, controle Salvador, 1604. 5105, cotejamento correto, 1604, portão 2, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará, só confirma o transponder, 5105, 5015. 5015. Prato, canozinho, senhor. Correto, senhor. É, Yeah, we have to unload the passenger, and that's why we need a couple more minutes to look for the bank. That's right, call me ready for position starship. Okay, call you. Salvador, é o passareiro 2224. Doutor. 2224 para Juazeiro do Norte. Eu tenho 190. Aprovado, o senhor está pronto para cópia? Por favor, querido. 2224, autorizado para Sierra Brava Juliette Uniforme, nível de voo 190. Autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10. Primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto, controle 119.8, aciona 5022, passarelo 2224. Afirmativo, está autorizado nível 190 para Juazeiro, decola da pista 10, com curva à esquerda no perfil da Momo, depois direto, 119.8, controle e 5022 no transponder. Chamaremos para o pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Copiado, correto, protegimento 2224. Controle, está 3165, está autorizado, vou na Pro de Brice. Tá, 3165, aguarde Passarelo 2224, na escuta. Siga. Passarelo 2224, em coordenação agora com o controle, eles nos solicitaram que o senhor modificasse a subida de Momo direto para Momo, após Momo voa Cogbo. Após Cogbo voa direto, senhor. Afirmativo, Momo, Cogbo e depois de lá voa direto, obrigado. Pushback, 5216, pátio 3. 5216, no pátio 3, tem livre pushback, acionamento, chame táxi. Vai chamar. Então, 3165, mantém um perfil de saída. Mantendo o perfil 3165. Estabilizado, 4298. Azul, 4298, complete final, chame torre, 1895. Salvador, azul 4298, final de 7 milhas, fora aí. Na missão baixa. 4298, final de 7 milhas, fora aí. Agora 5x5, cheque baixado e travado. Reportará. Salvador, autonomia, 3 horas e 40 minutos. 3h40, 67, Salvador copiado, 35216, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 1011, ponto de espera da pistão 0, chame torre 11895, senhor. Tenha um bom voo, 5216. Espera 4298. Pouso 080 graus, 1-1-9. Repouso 4298. A3165, chame Centro Recife, frequência 13325. 33325, boa noite, tá? 3165. Lema T 352 no meio. No solo 1-0, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, obrigado. No Salvador, boa noite, a Xané 6310, informação Serra, cópia. Botão de 6310, correção, boa noite, 6310, Serra correta, provável Pulca Caju, guarde 1 minuto para cópia, 6310. Obrigado. 4298, autorizado Alfa e Juliette para o portão 03, 4298. 5298, Juliette, Alfa Juliette 403, 403. Controle, trip 52 no meio. Chamar 52 no meio, boa noite. Polícia Salvador, trip 52 no meio, boa noite. Trip 52 no meio, contato radar, saída Conde, submantenha nível de voo 130. A Conde 130, 52 no meio. Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste 901, não autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, está autorizado em ILS, vai reportar estabilizado, azul 4235. Europa 08 degrees, Cock Ident, descend to flight level 050, cleared bound for arrival. Affirm, Europa 083. Salvador, no 604, pushback acionamento no número 2. No 604, portão 2. O senhor tem nível pushback acionamento, chame táxi? Livre push acionamento, chamada ao táxi no 604. Puxa na 6310, na escuta por cópia. Na escuta por cópia. Pronto, prossiga. Puxa 310, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via Upper Whiskey 58, nível de voo 350. Pé controle pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5021 no Puxa 6310. Autorizado Sierra Bravo Romeo Fox, nível 350 via Upper Whiskey 58. Decolada pista 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle de saída 1-9.8, transponder 5021, está no portão 6, Oceaner 6310. Protegimento correto 6310, portão 612, ciente, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, obrigado. Salvador Oceané 6313, já teria cópia do nosso plano para Guarulhos? Afirmo, senhor. A informação em curso é a Sierra. O senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Está ciente da Sierra, pronto para cópia. Oceané 6313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Apro Zulu 16 até Bravo Del Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Decolada pistão 1-0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bride, controle 1-9.8, transponder 5030, Oceania 6313. Só confirmando o transponder 5030. Afirmo, senhor. Autorizado 360 para Guarulhos e Upper Zulu 16 até BHZ, após Belo Horizonte, Trive, posse de Caldas. Decolada pista 10, primeira curva direita, Dael Leda Bride, 109.8, controle de saída, 5030, é o transponder Oceané 6313. 5030, protegimento correto 6313, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, pronto. Só a informação está na posição 4. 4, centígrados. Oi, Salvador, boa noite, azul 4235. Boa noite, acuse com o trem embaixo travado. Afirmativo. Quatro milhas, baixada e travado, azul 4235. Ciente, autorizado pouso 080 graus 099. Pouso 4235. Clear for startup and push back on the 077, call me ready for taxi, sir. Clear, push, and startup, call you for taxi, on the 077. Salvador, o passarinho do 2224 está pronto para o pushback e acionamento. Livre, chame front for taxi, passarinho do 2224. Livre, puxa acionamento, chamaremos para o táxi o 2224. Paulo, tráfico Salvador, boa noite, trip 5393, pronto para cópia de Porta Sierra. Informação Sierra correta, o trip 5393, confirme seu local de estacionamento, por gentileza. Pátio 3. Baixa 3, ciente, aguarde um minuto para cópia, provável subida é a Pulga Transição Caju, o 5993, 5393. Azul 4235, é o solo. Salvador 1604, pronto para o táxi, 3 horas e 30, 181 a bordo, alterna Recife. Recife 181330, táxi aprovado via Alfa, correção, táxi aprovado via Juliette, Alfa até o ponto de espera Bistro 0, ajuste 1011, no ponto de espera chame Torre 118.95, voo no 604, tenha um bom voo. Pode sair via Índia aqui, Alfa e Bravo? Índia, pela Índia, Bravo, Índia, Alfa e Bravo, correto senhor, tem livre até o ponto de espera Bistro 0. Índia Alfa e Bravo, até o ponto espero lá, Torre 1895, 1604. Azul 4235, eu solo. Azul 235, eu solo, Salvador. Azul 4235, eu solo. Solo Salvador, o azul 4235. Alfa, chama ingresso da Juliette, nesta 4235. Alfa, chama para ingresso da Juliette, 4235. Trip 5393, pronto para a cópia? Afirmo. Trip 5393, autorizado para Sierra Bravo Juliette Papá, nível de voo 190 Golf 677. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8, transponder 5031 no trip 5393. Iniciante copiou nível 190, voa na Golf 677, decola dando zero, curva esquerda após. da PUCA, transição Caju, controle 119.8, transponder 5031. Correto, 5393, no pátio 3, chame pronto para o pushback, senhor Mestre. Chamarei para o pushback, senhor Mestre. 393. Firm Island, X-Ray. Quero portão 8.23. Europa, A3, we are clear ILS Rango 10, ILS Zulu. Budget 340, all coordinates with the safe center. Confirm, you're in apron 3 and you take off, gonna take off from runway 10, is that right? Roger, stand by for clearance, November 261 Charlie Hotel. Salvador, o Passaredo 2224 para o táxi, 70 a bordo, 5,50 de autonomia, alterna Fortaleza. 70 a bordo, 3,50 Fortaleza, confirma? 70 a bordo, 5,50 de autonomia, alterna Fortaleza, ok? 5,50, copiado. O Passaredo 2224, então tem táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 011. No ponto de espera que está no 0, chame torre frequência 118.95, Passaredo 2224. Tenha um bom voo, senhor. Pátio 3, pátio principal na Índia, 11895. Obrigado, bom trabalho. E uma boa semana, tá? Igualmente, senhor. Taxi. 04, decolou os 28, chame o controle, uma boa noite. Boa noite. Please observe Embraer of Azul parking on gate 08. After the traffic, correction, after the traffic has parked, the clear taxi via main apron in India to the holding point runway 10, QNH 1011. At holding point runway 10, contact tower frequency 118.95, Thunder 077, have a good flight, sir. 077, behind the traffic, clear to taxi main apron via India. At 118.95, where we are holding short of the runway. Have a nice evening, Connor 077. Controle, voo 1604, decolou na Momo. Voo 1604, contato radar, saída Momo, subi e mantenha nível de voo 370. Para 370 na Momo, 604. Voo no 076, desce para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000, confirmado? Afirmo, 3.000 pés, ajuste no 019. Voo no 076. Torre Salvador, boa noite, ao 2224 da Passaredo. Boa noite, Passaredo 2224. A linha decola, pista 1 a 0, 080 graus, 09 nós. A linha decola, 2224. Number 261 Charlie Hotel, are you ready to copy? Nordeste da posição do VOR de Salvador, chame em Aracaju na frequência 120.3. Humble Hotel, correction, Hotel Alpha Mike Bravo Uniform, then upper November 741 until Cardo, then you're cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, right turn on Arbor departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure, then Alepha position, Echo Lima Echo Foxtrot Alpha position. Frequency of the departure 119.8, Squawk 5026, November 261 Charlie Hotel, read back. departure is Arbor departure. After Arbor, you fly direct to Alpha position. Arbor is Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo, and Alpha is Echo Lima Echo Foxtrot Alpha. Controle agora, 119.8. Boa noite, bom trabalho e boa semana aí pra vocês. Obrigado. Meia dúzia, pronto para pushback acionamento? Ah, foi ótimo. Tem livre no meia dúzia, senhor. Chame táxi, 6310. Chamarão. Salvador, muito boa noite. É o Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar na decolagem. Subiu para o nível de voo 190, sai da Momo Kogibo. Pente, subindo 190, Momo Kogibo 2224. Zero 083 full stereo, Rango 10 ILS. Rango 083, Tower 118, small 95. 1895, 083, thank you. 083, full stereo, ILS, X-ray, Rango 10. Roger, continue your approach and await landing clearance. Airbus, correction. Boeing 767, taking off runway 10 now. We got inside, expecting delay landing current. What was it? Condor 077, clear takeoff, 080 degrees, 09 knots. Clear to takeoff, runway 10, Condor 077. Yeah. Controle Salvador, Condor, boa noite, 355-155 da Sierra, passou Condor. Trip 555, contato radar, passando a posição Conde. Vou na proa de Bonf para a chegada Bonf, reporta no ideal. Voando Bonf, reportaremos no ideal. 555, obrigado. Check landing gear down and lock it. Yes, we are standing by for ground. Landing gear down and lock it. Bordo, autonomia de 3 degrees, 09 knots, Europa 083. Clear to run, Europa 083, runway 10, roger on the wheel. Condor 077, airborne at 36, contact Salvador Departure Control, 119.8, bye-bye. Banana Air, Condor 077, bye-bye. Hello, Condor 077, 1900, climbing flight level 310. Condor 077, with a contact of departure, climbing level 310, Puka departure. Puka departure, climbing flight level 310, Condor 077. Voo número 04, chamo Recife, 1-2-6, decimal 85. Confirme para o 1-6-04. Recife agora, 1-2-6, decimal 85, voo número 04. Ok, agora sim, 1-2-6-85, voo número 04. Confirme. Uma subida provável para Petrolina, para o 4298. 4298, só um segundo, senhor. 190, next to the right, I think. Boa noite, Alpha 083, we clear taxi via Alpha and Juliet to gate 10, Alpha 083. Alpha, Juliet, on gate 10, Alpha 0. Estou no zero. Salvador, boa noite, Alpha 083. Boa noite, cheque baixado e travado. Boa noite, baixado e travado, um momento. Pista livre, autorizo o pouso, 080 graus, 119. Livre pouso, 190, voo 9073. Poxa, né, 6310, acusa avistando o Boeing 737-800 da Gol na final. Oi? Reportará. Ok. 060, Mari. Está na aeronave na final da 90, 63 ou 90. Confirme? Avistando a aeronave na final da 90, hoje, 63 ou 90. Perfeito. Após o Boeing 737 pousar, autorizado a linha manter o Xanem 63 ou 90. Frente, após a linha manter 90, Xanem 63 ou 90. Salvador é o Xanem 6313, na posição 4, pede estacionamento. Portão 4 livre, senhor. Chame táxi 6313. Chama, obrigado. Autorizado, ajuste em Salvador, 1012. Autorizado, 2 no peço, 1012, Porto 3 está, Jotão 3305. Solos 41, libere à direita, solo 1219, Gol 1076. 219, Gol 1076, direita. Salvador, trip 555, ponto de áudio, descida. Trip 555, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil com 1012, 555. Salve, Salvador, boa noite, voo no 076. 0 graus, 1-1 nosso. Luciano, 6310. Você cresce na Juliette, curva 076. Qual é o 6313? Prossiga, senhor. A gente está pedindo um 3 ou 4 minutos de um operador de mídia. E não tem operador de mídia. A gente já tentou via companhia e nada ainda. Estou ciente, senhor. Eu vou então entrar em contato com a Infraero. Obrigado. Ah, tá ok. Obrigado. Na 6310, 1500, Puka. Puxa na 6310, pula para o nível autorizado, se dá Puka. 370 na Puka, 6310. Recife Center, frequency 126.85. 126.85, para 0077, bye bye. Para pushback acionamento. Pega o Chiné 63 no zero, aguarde o, a coordenação com o Recife. Eita. Sim, me fala João Pessoa no porte 3, é isso? Afirmativo, João Pessoa. Sente, então o. Depois a gente deu só matrícula. O 35393. 93, livre. O pushback acionamento porte 3, chame táxi.